Está presente. Está presente, ele é mesmo, estamos passando por lugar, o voo 9. Azul 9271, nos chama o centro Recife agora, frequência 125.1, secundária 123.8, com voo. 251, secundária 238, uma boa noite, Azul 9271. Proton 3178, FM identificação, desce via nível de voo 0620, chegada a Mares. Dan 3305, autorizado a ser a Bravo Romeu Foxtrot, via peso Luna 7, restante conforme rota do plano de voo, nível de voo 330, saída Puca, já 1 depois da Aracaju, decola da pista 10, código é o 5163, após decolagem curva à esquerda. Controle Salvador no 20.80. Autorizado Recife, nível 330, via Alterzulo 17, após falar. Decola da 10, com curva esquerda, saída Puca, Jango, Aracaju. 5163 é o transponder, 1208 é o controle. Informação Sierra, TAM 3305. TAM 3305, protegimento correto, chame pronto, pushback e acionamento no portão 05. Boa, você segue dentro da parada de 500, aí o chão na 094. 2500, 1014, boa, não, não, você segue o resto. Ainda não, seu número 2 na aproximação. Isso agora é para 4.000 pés, ajuste no 0, no 4. 4.000 na 0, no 4, na 3, no 7, 8. 278, desça para 2510, 2510, sou autorizado sinal RNAVE, reporte Sabrina. 0 RNAVE, extra 3271. Ajuste no 04. No 04. Abriu 970, agora com a torre Salvador, com o número 2109. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no 00 graus com 1-1 no asa, altímetro no 0 no 4. E no pouso no 0, gol no 1-0. Zero, follow 1-4, livre à direita, ataque nessa frequência via alfa, reporte antes da Juliette. Essa frequência alfa, antes da Juliette, no 1-4. Então 3178, aguarde a pista livre. Entendi. 78, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 00 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4. Autorizado, pouso, pistão no 0, altímetro no 0 no 4, está 3178. Zero, antes da Juliette, chame só 1-2, 1-9. Foxtrot 980.com. Foxtrot 980 Recife, autorizado via peso 17, nível 350, sai da Puga, transição Caju, primeira curva esquerda, transponda 5160. Autorizado Maceió, sai da PUC, transição Caju, primeira curva esquerda, nível 190, transponda 0260. Ok, está confirmado o destino Aracaju, autorizado Aracaju, então PUC Caju, primeira curva esquerda, nível 190, 0260, transponda 0264. Chegando 224, cotejamento correto, ponto pronto. Falou 1-7, livre à direita, chama esse falou 1-2, 1 decimal 9. 0-1-7, portão 62. 7-6-2, boa, na hora 7-0. Autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, obrigado. Salvador, TAM 3305, pode ser a próxima. TAM 3305, a linha decolada 1-0, vento 1-0-0 graus, com 1-1, né? Livre a linha decolada 1-0, TAM 3305. 4233, boa noite, acione a identificação, chegada bom, desça para 4.010, altímetro no 014. Decolador 122, um controle 120 decimal 8, bom voo. 308, muito obrigado, boa noite. Controle, muito boa noite, é o TAM 3305. Boa noite, TAM 3305, contato radar na decolagem, suba via, sai da PUCA para o nível 330. Afirmativo, sai da PUCA via o TAM 3305. Muito boa noite, azul 5001, informação alfa. Azul 5001, boa noite, autorizado Guarulhos via UP Zulu 10, nível 320, saída da L, transição módica, primeira curva direita, transponder 5166. Olha, 5001, seu Guarulhos, 3210, escola Bael, Mótima, 5116, o transponder e o seu centro de controle, São Paulo. Controle 1, 20, decimal 8, a transição Mótima e reporta para o Puxa, azul 5001. Transição Mótima, reporta para o Puxa na, na posição 9, 4, aliás, 5001, lugar. Via chegada Mari para o nível de voo 050, ajustando 014. 980, linha decola do 10, vento 100 graus, como 2 lá. Acione identificação, chegada Mário, dessa via para 060, posição altímetro 014, número 3 na próxima. Via 014-3258, para 10 milhas? Não entendi, por quê? Separação padrão é 10 milhas, por favor? Terminal, qualquer terminal do Brasil são 5 milhas. Decolado aos 29, chama controle 120 decimal 8, bom voo. Controle 208, boa. Poxa, azul 4980. Azul 4980, contato radar na decolagem, suba via saída pública para nível de voo 350. Via 350, azul 4980. Voo 1723, fim de evitar a área restrita, voo Serra Vitor 368, descendo para 4.000 pés. Serra Vitor 368, 4.000 pés. Com 723. E mantém 1-0. Aliás, mantém 1-0. Chanel 6224. Sai 3305, chama o centro do Recife, frequência 1285, altern 1285, bom dia. Sai 3305, hoje, boa noite. 1285, 1245, tá 3305, boa, bom, 2015. Atualmente, bom ver. 224, decolar 232, chão em controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite, 62, F4. Controle, boa noite, 62, 24, Puka. Chanel 624, contato radar na decolagem, suba. 90, está autorizado direto a prova de Conde, o Chanel 624. 190, direto Conde, o Chanel 624. Como 723, está autorizado Serra Vista 366, desça para 25003, está autorizado sinal de nave, reporte estabilizado. Serra Vista 366, 2500, para estabilizado, voo 7.3.3. Voo 970, autorizado até 4.003, ajuste no 014. Depois, está autorizado até o nível 050. Desafio voo no 970, voo ao Serra Vida 368. Voo no 970. Prossiga, voo 970. Desafio voo 368. Não, negativo, vai voar o 366. Serra Vida 366. 970. Sim, pode estar direto 366. Pode prosseguir para 2500. 4.000 pés, voo 970 já. Solo, Salvador Azul 5001, no curso de estacionamento, Romeu, aliás, na posição 9. Azul 5001, autorizado, puxa, pode ser. Obrigado, curso de estacionamento, pode passar, Azul 5001. 23. Voo 1985, bom posto. 2195, obrigado. Voo 970, emitir redução para aproximação, desça para 25003, autorizado final de nave, reporte estabilizado. Reduzindo 2500, tomarei estabilização da aeronave. 3258, pode ser 5000? Até 3000 pés, ajuste altímetro no 014. 3000 indicações. O 358 pode voar 366? 358 pode voar 366, servido 366. Quem pode voar 366? 723, pouso autorizado, pistão 0, vento 090 graus, como 3 nós, altímetro 1 0 no 4. Tempo livre, Fusgon 723. Call 023, distance of 160 to Bomber Arrival. Call 023, call Kaidan Education, central level 050, Bomber Arrival. Let's call 023. Call Kaidan, and Bomber Arrival, distance of 150, call 023. Reduza para aproximação, chame a torre 1895. Temos a voz 124, está na Ribeirão, 4 horas e meia de autonomia. 5001, autorizado táxi, vem de Monte Paredão no 02-118-95, legal no 014. Ele 14, táxi em frente via Inde, ponto de espera, 1895, boa noite, 5001. Zonagem Alizago, 7-3. Estabilizou o Cidal 3258. 8, torre, número 8, 3295. 3295, boa noite. Nós, altímetro no 0 no 4, todos autorizados, pistão no 0. Telefone no 0, repita o vento. 1 no 0, 0 graus, com no 2, nós. Tá, só 0.3, 2.5. Salvador, uma boa noite, Azul 5001, no ponto espera da 10 pronto. Boa noite, Azul 5001, Pfizer Bazatã na curta final, ali mantém 10. Pfizer Bazatã ali mantém, 500. Quatro, 60 milhas no Zeque de Salvador, serviço está terminado. Temos agora Aracaju, 120, decimal 3. Todos estão no mesmo ali. Quatro, boa noite. Aracaju, 1203, boa noite. 1224. Solos 44, livre direito, gente, solo 121, decimal 9. Laser, solo 129. Salvador, voa até 3858. 3858, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04. O 5001 na linha da cola da 10, vento 10 graus, como 2 não. 5001 livre, alinhado e decolar pista, 10. Fly Serra Vitor 368. Confirma, na água, mandou em 10, porto 268. Fly now, Serra Vitor 368, porto 0-3. Salvador, boa noite, eu vou no 868 Alfa, passa 220. Sumo 868, acione identificação. Chegada Mário D, até nível de voo 050, a gente no 04. Se identificou, 050, 04, pode voar, WhatsApp dá pra ver? O Mário, inicialmente, aguarde o passo. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 5001, no perfil do Adael. Azul 5001, contato radar na decolagem, suba via para o Adael, para a linha de voo 320. Via Adael 320, alguma chance de voar direto à posição da Elsa? Obrigado. Dá presente Adael, 4008. 5001. 581, acionando identificação dessa via, chegada Mari para nível de voo 060, ajuste altímetro 10016. Mais estado 06, ajuste via para o 060, corrigindo, ajuste no 014 e descida autorizada até o 0620. Controle Salvador, é o azul 4500. Prossiga. Alguma chance de coordenação com Recife Vamos Motiva? Guarde. Na escuta. 1868 está autorizada para o Edi, TAP 1868. TAP 1868. Direto pro Bavi. Direto pro Bavi. Muito obrigado. 5008. Salvador, approach em Portugal 023, approach em Patamol 50. Send to 2000, size is under the field, so I'll take 1014, fly Serra Vista 366, Portugal 023. Descend to 2500, can I come 014 and proceed to Serra Vista 366. Dessa via até o nível de voo 070. Altímetro 10 no par. Até o 068, desça para 4 mil pés. Ajuste altímetro 10 no par. 4 mil, 4 voo, 9 mil. Terceira vez, 581 está autorizada até o nível de voo 050. Chame o centro Recife na frequência 1251 até em 123 da Toma 8. Recife pequena 251, secundária 238, azul 301, muito obrigado, boa noite. Obrigado, igualmente, bom. É 8 após etapa, vou encerrar via com 366, desça para 2500 pés, altímetro no 0,4. 0,4, após etapa, voo 366, voo 1,8,8. É 212, boa noite, 20 pique, chegada Mari, autorizada a TNU de voo 060, ajuste de altímetro no 0,4. 060 na Mari. Procura 2581, desça para 4 mil pés. Para 4 mil pés, 2581. Voo no 098, está autorizada até o nível 050. 050, 098. Portugal, 0-2-3, contato que está o frequency 1 ali, próximo ao 95. Maravilha, small 95, Portugal 023, boa noite, obrigado. Nada, bom povo. Obrigado. Alfa Tower, boa noite, Portugal 023, Fulstar 2, Hermann Foot 10. Approach Portugal 023, clear to land runway 10, wind 100 degrees with 10 knots, QNH 1014. This one, runway 10, QNH 1014, Portugal 023.